quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. da guitarra baiana. Bahia, Bahia, Bahia. Roberto Silva, baixo, imagina, reggae, Jamaica, Jamaica, Jamaica. Da Bahia, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Bahia, Bahia, Etiópia, Etiópia, Magna Função, Entorno e Número da Maquete, Rainha de Sabá. No caminho dos tempos, nas noites dos tempos, voltamos no tempo e nos deparamos com o Enigma. Quase 10 séculos antes de Cristo. popularne w tropikach w Trójce. Carimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. I've got chills, they're multiplying. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better. Pescador Zé Preto, da Ilha do Sossego, o dia já brilhou e Iemanjá chamou seu vento e meus cabelos. Pescador Zé Preto, da Ilha do Sossego, o rio transbordou, o mangue encharcou. Yeah. lidera, ele encontrou na aldeia. Camelita é de Zé Preto, sua mulher. Cabocla guerreira, índia paridera, ele encontrou na aldeia. Pescador Zé Preto, da Ilha do Sossego, o dia já brilhou. W tropikach. Solidão é lava que cobre tudo. Amargura é minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cravada no coração. Resignado e mudo no compasso da desilusão. Viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camelha, fico viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você. Na dança da solidão. Tak, oto dopływamy do końca Polarnego w tropikach. Za chwilę swoim pięknym głosem ugości nas Mariana Ruth z Portugalii. Naszą wyprawę zakończymy zaś w Meksyku w iście tradycyjnym stylu z dueto de Tinito i Porfirio. Dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień na kolejną podróż po świecie. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Teu olhar. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Troubles.